Pesadelo do sistema. Pesadelo do sistema, inimigos e a bala. Pesadelo do sistema. Pesadelo do sistema. Pesadelo do sistema, inimigos e a bala. Pesadelo do sistema. É você que pensou, tô perdido, se enganou. Smack seu terror a todo vapor. Enquanto a voz correu, nos beta não paro. Enquanto eu respiro, sou artilheiro nato. Os comédia fica mesmo de retaque nos bancos. Os botinha caixa zero, com rap nos falantes. De boné de regata, de luta na cara. De bacala clara, no peão na quebrada. É assim desse jeito, impactante mesmo. Reação do gueto, ou melhor, sou pesado. Que veio dos barracos de ter uma delite. Direção na cara, é os danos da China. É os tal salada, giratória, pita e para. De corrente tatuada, no naipe quebrada. Intelectos do gueto, é favela mesmo. Prazer, muito prazer, aqui sou pesadelo. Pesadelo do sistema, não tem medo da morte. Da morte. Pesadelo do sistema, não tem medo da morte. Da morte. Pesadelo do sistema, não tem medo da morte. Da morte. Pesadelo do sistema, não tem medo da morte. Da morte. Treme mesmo, cuzão. Pesadelo chegou, afetando sua opinião. A sua anunciou na sua grima de sangue. Nos grave, nos falante, nas palavras arrogante. Pus ouvido ignorante. Ela mesma arrombada pro resultado do descaso. Não mais calado, humilhado, fugidos, pulso algemado. É nós que tá dando a voz no citão. É nós que tá tocando pros robocop. É nós que tá engatilhando as notas. É nós que tá deixando o sistema em choque. O que você temia vem do canto da colina. Curva da periferia, cheque mate a fantasia. Engatilha, mira da risada, atira. Deixa o seu miolo exposto e o vermelho te jaguia. Favelado, revoltado, é reação do gueto. Invadindo seu sono, aqui seu pesadelo. Não tem medo da morte. Nem gosto de polícia, bico sujo, cagueta. E quem passar um pano, comigo arruma treta. Você finge não ver, tá ligado na TV. Informação distorcida, pra nós atraso de vida. Seu pesadelo, madrugada sombria, das vielas escura. Ninguém é bobo, não, tá carregada, tô de oitão. Intelectos, DMC, 1, 2, 1, 2, drown. Denis tapeta vermelha, o pesadelo em pessoa. Junta até São Mateus, só pede gugu na sua. Se prepara, vai ver que nós não estamos de brincadeira. Tem granada, tornando caixa 24 horas. Segurança não acredita e entra em desespero. Tem mente pensante na fita, não tem morte, tem dinheiro. Ha, tá visão, ha. Periférica DMC, rodeado de favela. Na geral, manda o papo reto pro teus irmãos. O poder da verdade e a lei da liberdade. Sobre o dom do proceder é ter o dom do X da questão psicológico. Mestres contemporâneos, é como é americano. Pode ter pressão, vazão, a boca fala o que quer. Os olhos vermelhos falam mal, mas que qualquer Zé Mané, pirometria. É o colar, tropa te falar. Aqui não, é nós então, é um e dois. Pesadelo do sistema, não tem medo da morte. Da morte. Pesadelo do sistema, não tem medo da morte. Da morte.